Echo and the Bunnymen, que passam a palavra a Jean Loves Jezebel, e a música Sweet Sweet Rain, e depois The Cult trazem-nos Wildflower. Thank you. Playlist com Miguel Bettencourt. De Love and Rockets vamos ouvir So Alive. Daqui a pouco estarão aqui, entre outros, Sweat e Pope. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Get Se só agora chegou à antena da Voz da Terceira, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Bettencourt e estarei aqui, deste lado, na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos Head On, uma música de Jesus and Mary Chain. Lá atrás passaram já por cá The Cure, Peter Murphy e The Cult, entre outros. Entrou no alinhamento o Suede e a música Beautiful Ones. Depois Pulp e James trazem-nos respectivamente as músicas Disco 2000 e Waltzing Along. Bye. A fechar a primeira hora da playlist de hoje ficamos com Morrissey e o tema Glamorous Glue. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passaram por cá, entre outros, The Breeders, Beck, J.J. Johansson e Patti Smith. Playlists com Miguel Bettencourt. Playlists aos sábados ao final de tarde no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. is a vampire. Sent to drain secret destroyers. Hold you up to the flames. And what do I get for my pain? Betrayed desires and I. Bem-vindos à segunda hora de playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com The Smashing Pumpkins e a música Bullet with Butterfly Wings. Passamos para o segundo hat-trick da tarde, a cargo de Breeders e o tema Cannonball. Depois Frank Black traz-nos Speed and Marie e, por fim, My Iron and Lung, uma música de Radiohead. Música Playlists com Miguel Bettencourt. De Beck chega nos Peaches and Cream. Daqui a pouco, Depeche Mode, Anthony and the Johnsons também estarão aqui na Voz da Terceira.

In Your Room, dos Depeche Mode, que passam a palavra a Anthony and the Johnsons, trazem-nos a música My Lady Story, depois Far Away, um tema de J.J. Johansen. My Lady Story, My Lady Story. My lady's story is one of annihilation. My lady's story is one of breast amputation. My lady's story, my lady's story. Now we're all in love. I'm a bride on fire. I'm a twisted tune in the star of wire. My lady's story, my lady's story. Line road for you, and I've been slave. My womb's an ocean full of grief and rage. So close, but now you're far away. You're still here with me, but not like yesterday. So far. So still here with me, but not like yesterday. So far. Entramos na reta final da playlist de hoje e vamos fazê-lo com Patti Smith. Ela traz-nos a música Redondo Beach e depois Send His Love to Me, de PJ Harvey.